Atenção, é um sobrevoo na Pituba. 7 ajuste no 013 padrão. Informe ingressando no litoral, triplo Papa Romeu Lima. 10113 padrão, vai informar ingressando no litoral. Salvador 3190, mantendo 150. Doutor Etan 3190, identifique, chegada Mari, lista para o nível 050. 050, gente, Victor, Etan 3190, Mari. Controle, passareiro 2231. Prossiga 2231. Assim que possível, senhor, por gentileza, coordenar direto Barreiras. Eu aguardo coordenação 2231. Certo. Estimador, boa tarde, voo 399, ponto de Aradano, zero pronto. Turno 399, mantém ponto de espere após a rolagem do Airbus da Pantanal, ali mantém turno zero. Após o Airbus da Pantanal, ali mantém não, no zero, voo 399. Geral 9970, identifique, chega da Mari e desça para o 060. Mari, 060, geral, 9970. Romeu Papatango, ciente. Tem livre pouso, pistão no 7, vento 130 graus, 109, Romeu Papatango. Livre pouso na pista 107, Romeu Papatango. Final do pouso pro Boca do Rio, Lima, Delta Lima. 7 Lima, Delta Lima, pouso a critério, frequência livre, tenha um bom pouso. Frequência livre, ok. Salvador, boa tarde, bom 925.020, pronto. Bono 925, mantém o ponto de espera do 10. Mantém o ponto de espera do 0095. Pantanal 4791, decolar 259, controle 119, decimal 35, bom voo. 3935, bom trabalho. Ingressando curso final 4206. 4206, complete a final ILS, chame Torre Salvador 1895. 1895, 4206, obrigado. Controle para o Salvador, é o Pantanal 4711, decola a saída da Euleira. Controle, Pantanal 4711, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, na proa de Leida da presente. Está presente, proa de Leida, Pantanal 4711. Gente, passageiro, pressão da 206-3, ajuste. Ativo solo aos 2000, backtrack autorizado até o pad 4, Romeu Papatango. 0 possível, prosseguir via. Zotan 3190, descer da via para 3000 pés, o ajuste padrão. Via 3000, padrão 3190. Vento 130 graus, 09, livre decolagem, pistão no zero. Decolagem no zero, bom, 39. Lima, controle? Na escuta, senhor. O senhor efetuou um sobrevoo na Pituba, confirme. Afirmo. Está presente e voo direto para Pituba, Romeu Lima, para não interferir nos tráfegos de aproximação Salvador. Agradecido, senhor, está presente direto Pituba. Olha o time, tá? Lima, decolar de Zulu, Boca do Rio, seu regresso a Salvador. 7, vou ir para o farol Itapuã, aguarde coordenação com a torre e o Lima, Delta Lima. Positivo, avaliará sobre Itapuã, Lima, Delta Lima. Frequência livre, boa tarde, Romeu Papatango. Luno 399, decolar 202, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, boa tarde. O azul 4206, check trem, pouso autorizado, pista 10, vento 130 graus, 10 mais. Faixa de trabalho do pouso 4206. O 4 na aproximação, sideral 70. Opa, número 4, perfeito. Webjet 6720, estação vetor para sequenciamento, curva à direita, a proa 230, limitado pelo localizador. Direita 230, limitado lote web 6720. Controle, boa tarde, gol 399, da El Leda. Gol no 399, contato radar, voe na proa de Leda, subindo para o 360. Leda 360, gol 399. Controle, passando 2231, não vai passar o 200 pro 340. 2231, chame Centro Recife, frequência 1288 e alternado 1260. 288-260, passando do 2231, bom expediente. 9970, deixa para o nível 050. 050, federal 970. Lima, Delta Lima, chame a torre Salvador, frequência 1, 18.95. Chama a torre 1, 18.95, grato. 3190, autorizado a final de LS, deixa para 2000, informe no localizador. 2000, informe no localizador, 3190. O objeto 6720, deixa para 2000 pés, aguarde o vetor final para interceptar. 2000, aguardando, web 6720. Gente, mantém o farol de Itapuã aguardando, tem um tráfego agora para decolagem da 17. Sem interferir, aguarde no farol de Itapuã aguardando instruções, ok? Aguardando Itapuã, Lima, Delta Lima. Topo, Oceanero 63 no 4. Romeu Lima, Romeu Romeu, vento 120 graus, 11 nós, livre decolagem, pista 17. Quando após a decolagem, vamos manter pro até 1.000 pés, ok? Após, inicia a curva. O 4206, solo 04, pé direito, chama o solo em 121, decimal 10. 21 decimal 10 com solo azul 206. Lima Delta Lima mantém o farol de Itapuã aguardando, tem um tráfego agora, um Learjet decolando da cabeceira 17, ok? Mantenha o farol de Itapuã aguardando instruções. Positivo, senhora. Torre Salvador, o Rio 9805, está mantendo o ponto de espera 10, está pronto. Rio 9805, ciente, mantém o ponto de espera da 10. Partax Web 5729 com 1213-10 Guarulhos. Presente proa, limitado pelo localizador, federal. Romeu, Romeu, decolar 205, mantenha a proa até o número 10 e chama o solo em 121, decimal 35, correção. O controle em 119, decimal 35, bom voo. Romeu, Romeu, copiou? Uno, chame Recife, frequência 1251 e alternado 3325 na proa de Bride. 1251, 1325, proa de Bride, o Pantanal 471. Lima, Romeu, Romeu, contato radar, suba para o 470, saída da Euleda. Da Euleda, livre 470, Lima, Romeu, Romeu. Controle, instrução para chamar a torre no 186, procurou Papá Romeu Lima. O Romeu Lima desconsidere a instrução, mantenha 500 pés na proa da Pituba. Mantenha 500 pés na Pituba. 0 graus 119, livre decolagem, pista 10. Livre decolagem 10, bom, 925. Ajuste padrão. Ok, mantendo a proa, 3 mil pés agora, se der ou não, nós acertamos. O Webjet 6720, resta uma navegação para Oriduna, está autorizado a final ILS, desça para 2 mil pés. 2 mil pés, Duna autorizado ILS, 6720. Federal 9970, redução para 180 nós. 180 nós, Federal. Na 3190, complete a aproximação ILS, chame Torre Salvador 1895, informa o Robson 44, próximo a Simbra 500 pés. 3190, 2195. 07, controle 119.35, bom voo. 135, obrigado, 95. Torre Salvador, está 3190, estabilizado, X-ray. 3190, boa tarde. Continua a aproximação, aguardando o eixo livre. Para informação, tem um helicóptero cruzando a final da 110 a 500 pés, não vai interferir com a aproximação. E um tráfego adicional também, aproximando para a cabeceira 117, também não vai interferir com a sua aproximação. Aguarde apenas a autorização de pouso. Aguardando 3190. Cruzei o eixo da 1028, Lima, Delta Lima. Gente, a intenção é um toque remetido na 17 ou ponto final, Lima Delta Lima? Afirmativo, na verdade vão pro pátio da Baité. Gente, então ponto final e prossegue pro pátio da Baité, o Lima Delta Lima? Positivo. Gente, tem livre pulso, pista 17, o vento 110 graus, 10 nós, o Lima Delta Lima. Tripe 521, pode esperar a Copa 2. Trip 5219, mantém ponto de espera da 10. Okay. Web 5799 com número 2, ponte pé web. O Rio 9815, vento 110 graus, 10 nós, livre decolagem, pista 10. Iniciando decolagem 9815. Está ingressando final da 17 Lima Delta Lima. Gente, livre por pista 17, o vento 110 graus, 10 nós, Lima Delta Lima. Lima! 3190, continua a aproximação, aguardando apenas pista 10 livre. Aguardando. Lima, Romeu, Salvador. Prossiga. Restrição do centro, suba para o nível 180, restrito, Lima, Romeu. Aguarde transferência de comunicações. Gente, restrito 180, Lima, Romeu. Guardião 07, prossiga. Juno 90, vento 110 graus, 10 nós, tem livre pouso, pista 10. Tem livre pouso, 10, 310. O Lima Delta Lima, no solo aos 10, aguarde para o táxi, para o pátio da aeroestrada, ok? Por gentileza, me desculpa. Rio 9815, decolar 210, controle 119, decimal 35, bom voo. No litoral, no farol da barra, informa quando visual o Guardião 07. Oi, Buenas, Web 6720, a 1 milha do externo. Webjet 6720, boa tarde, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso número 2 para pouso em Salvador. 7720. Zero. Próximo ao Bahia dos Santos, mantendo 9 mil pés. Apresente frequência livre, tem um bom pouso, Kilo Alfa. Kilo Alfa, ok, aeronave de muito obrigado pelo serviço. Controle Salvador, Rio 9815. Contato de Rio 9815, contato radar, suba para o nível 360 na proa de Leda. Ascensão 360 pro ano Leda, 9815. Lima Romeu, mantenha nível 180, chame Recife na frequência 1251, alternado 13325. O Rio 9895 na escuta. Federal 9970, chame a Torre Salvador 1895, tem um bom posto. 1895, obrigado. Torre Salvador, bom dia, Federal 9970. Federal 9970, boa tarde, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Mais 90, solo 12, libere a direita via eco e chame solo 121, decimal 10. Direita 3190, 2190. Gol 1925, vou ir direto ao fito, suba restrito para o nível 160, gol 1925. Gol fito restrito 60, 1925. Livre pouso na 10-0-6720. Lima, Delta Lima, ao estacionar no pátio da Aerostar, frequência livre. Litoral 500 pés, informo através de Ituaçu, informo o tráfego do Mike Eco Delta descendo para 500 pés, ingressando no litoral, na proa de Farol da Ponte. Está ciente aí no nome do Al, vai informar a piada de Ituaçu, Papá Romeu Lima. Salvador, boa tarde, gol no meia, 1-7. Gol no meia? Gol no meia, 1-2. Boa tarde, identifique, chega da Mari, desça para o nível 050. Ficou Mari, 050, gol 1-6-2. Já o 9970, ciente que já passou o marcador externo, continua a aproximação aguardando apenas pistão no zero livre. Tá ok, aguardando, Sideral. Webjet 6720, solo 13, libera direita via eco e chame solo 121, decimal 10. 2110, Webjet 6720. 80, Recife 288, 260, 925. Delta, informa o Robson 44, a sua posição de 11 horas, 2 milhas, passando o Pituaçu no momento. Federal 9970, pouso autorizado, pista 10, vento 1-10 graus, 10 nós, check 3. Trem embaixo travado, livre de pouso, Federal. Romeu Lima, chame Torre Salvador 1895, Romeu Lima. 1895, papá Romeu Lima. Está pronto para o corte. Gente, frequência livre, boa tarde. Boa tarde. Torre Salvador, muito boa tarde. O tribo Papá Romeu Lima passou através de Pituaçu para pouso na Bata. Gente, aproxima direto para a Bata, Papá Romeu Lima. Afirmativo. Gente, da presença, estão autorizado curva esquerda. Reposta cruzando o final 1028. Vai reportar na final 1028, o Papá Romeu Lima. O número 2, chame Torre Salvador 1895, tem um bom posto. Papá, Mike Eco Delta, reposte no farol de Itapuã, Mike Eco Delta. Vai reportar no farol de Itapuã, Mike Eco Delta. Federal 9970, solo 16, libere a direita via Fox e chame solo em 121, decimal 10. 2110, Federal. 13325. 1251, 13325, muito grato. O Webjet 5729, vento 120 graus 09 nós, livre decolagem pista 10. Decolagem pista 10, 5729 jet. Trip 5219, após a rolagem do Boeing da Web, ele mantém pista 10. Após a rolagem Web, ele mantém pista 10, trip 5219. Mike Eco Delta, tá autorizado da presente curva esquerda, reporte cruzando o final 10, Mike Eco Delta. Curva na esquerda, vai reporte cruzamento da 10, Mike Eco Delta. Papá Romeu Lima já cruzou a 10, já tá na final para a Baca. Ciente, vento 120 graus 09 nós, reporte no solo controlado, Papá Romeu Lima. Solo controlado, Lima. Padrão, informe no localizador. Positivo, decisão descendo para 2000, BI3, padrão, reportagem estabilizado. Vou no 612. Liga 07. Autorizado, Guarinha 07, prossiga direto Ondina, 500 pés. Informo que o tráfego anteriormente informado está só a posição de 2 horas e 4 minutos com rumo sul. 218, frequência livre, Papá Romeu Lima. Livre, Papá Romeu Lima. Aliado, para poder falar de trip 5219. Sim, trip 5219, minutinho para a gente ler para decolar. Controle, Jet 5729. Afirmativo, decolado 17. Controle agora transfere 119, decimal 35, bom voo. 135, até a próxima. Controle, Mike Eco Delta cruzando a 10. Mike Eco Delta, livre base, reporte final 17, Mike Eco Delta. Reporte final da 17, Mike Eco Delta, graças. Trip 5219, vento 130 graus 09 nós, livre decolagem, pistão 10. Livre decolagem, 5219. Boa tarde, Web 5729, contato radar, suba para o nível 340 na proa de Leda. Direto Leda, no 340, 5730. Aqui é com Delta, livre pouso pista 17, o vento 130 graus 09, nós, check 3. Leve a 3 no 4, prossiga. Autorizado, time táxi. Poxa, leve a 3 no 4. Decolou, trip 519. 5219, decolado aos 119. Controle agora em 119, decimal 35. Acione 5132 no transponder, ok? 532. Mike Sierra Golf, mantenha o ponto de espera da Quebec aguardando. 9, muito boa tarde. Boa tarde, trip 529. Quais são? 5219, contato radar na decolagem, suba para o nível 200. 200, 5219. Alguma possibilidade de curvarmos à direita aqui e voar direto com aqui, são meus tops? Aguarde coordenação 5129, inicialmente voe para o Dieval. Inicialmente Dieval, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, Gol 1601, informação Vitor. Boa tarde, Gol 1601, identifique, desça para o nível 060 na chegada Bonfe. Descida autorizada 060, perfil da chegada Bonfe, Gol 1601. 275 no transponder, 3545 no 5. A Golf, livre ingresso, pista no 7, reporte liberando pista na interseção para Bata. Rumo no 8, eu não posso esperar pronto. Gente, rumo no 8, mantém o ponto de espera no 0. Até o ponto de espera no 8. Bom, Lima 856, aguarde cópia. Roma 755, táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa. No ponto de espera da 10, por Rio 98, vai tomar 95, ajuste no 0 no 3, uma boa tarde. Uno, decimal 9. Vento 1-2-0-0-9-9, livre decolagem, pico 1-0. Livre decolagem, 1-0, 3-1-4-5. Pronto, cópia. 1-2-5-6 para Recife, autorizado nível 390, via Perusco 58. Decolagem da pista 10, primeira curva à esquerda na saída Pulca, transição Caju. Controle Salvador 1-1-9, decimal 3-5, torre 1-8, decimal 9-5. Aciona 5-1-7-6, gol no 8-5-6. Bom fim de semana, Torres. Gente, estacionar frequência livre, boa tarde. 5-4-5, autorizar a atividade. Padrão, autorizado a sinal ILS, o número 2 na aproximação. 2000, padrão, autorizado ILS, X-Ray, Decolar 2-2-3, controle 1-9-3-5, bom voo. 1-9-3-5, grato. Salvador, gol 1-7-5-5, ponto de espera 1-0. 1-7-5-5, mantém ponto de espera 1-0, guardando. Mantém ponto de espera 1-0, gol 1-7-5-5. Subindo 3-2-0, até 3-1-4-5. 1-0, chame a torre em 1-1-8 decimal 6. Torre agora em 1-1-8 decimal 6. Ajuste 1-0 no 3. Nós livre decolagem. 1-8, turma decolagem. 1-7-5-5, ali mantém pistão 1-0. Ali mantém 1-0, gol 1-7-5-5. Sango Yankee, Serra, Serra, prossiga. O Yankee Serra Serra, o senhor efetuou o plano de voo para Salvador? Acione código 01-22-06 a bordo, informe o tipo de equipamento. Controle 119, decimal 35, bom voo. 08935. 4-2, posição normal. O ajuste 1-0-1-3. Roma 755, por gentileza, frequência agora em 1-1-8, decimal meia dúzia. 1-1-8, meia dúzia, Roma 755. Bata a borda. Esse ajuste permanece padrão, informe na final para pouso no caso e guardinha 07. Gol no 612, chame torre 18-6, tamo posto. 18-6, boa. Professor Salvador, tem 5-2, a maior possibilidade de voar a conquista da presente? Autorizado conquista, 5-2-9. Autorizado conquista, 5-2-9. Romba 18, decolou, seguindo o perfil da saída Condit. Boa noite, Romba 18, contato radar decolagem, suba para o nível 110.